Meu peito grita insistente, quer que eu decida, que encontre o caminho. Eu, indefeso aos gritos, me fecho ainda mais, cresço em dúvidas, hesito, esqueço quem sou, o que faço, me torno incapaz, questiono tudo, perco meus sentidos, minhas crenças, meu juízo. Sou febre e dor, lágrimas e solidão, um suspiro sem fim.